cabaré e o presidente. Minha gente, agora eu vou lhes contar uma história diferente. Um menino que não queria chorar e ligou pro presidente. A inocência se confunde aos 9 anos de idade. Um cabaré que pela primeira vez vê de perto a realidade. Escuto o barulho do trem. Corre, senão ele vai embora. Um olho piscou, o outro trem passou. E uma favela por trás se revelou. Verás com teus próprios olhos, meu filho, o que é a força dos poderosos. Por cima de todas essas vidas, vão passar uma vasta avenida. Pra ter crime, seus carros sorrindo. E os sonhos de orgulho dessa gente, grudando no asfalto ainda quente. Já sei o que fazer, mãe, olha que sei. Vou falar com o nosso presidente. Falar pra ele ajudar toda essa gente a sobreviver. Thank you. Só que alguém lhe falou: menino, que história é essa? Quer brincar de super-homem? Isso é apenas uma favela, pra que fazer tanto mexão? Yeah.